É, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje, nesta audição, estamos enfocando pela rede de rádio, a rede USP de rádio, CDs que nos foram enviados pelo escritor, pesquisador e colecionador da música do passado, ele que reside em São Paulo, o senhor Cícero Xavier, que é nosso gentil ouvinte e divulgador de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Este CD antológico, este CD reúne músicas gravadas na Colômbia pela Lana Bittencourt, uma excelente cantora que tivemos nos anos 60. Lana Bittencourt aqui, em arranjos do Renato de Oliveira, vai cantar primeiramente do maestro e musicólogo Vicente Paiva, Exaltação da Bahia, na pedida, com a participação dos titulares do ritmo, Lana Bittencourt defende do Jair Amorim, um grande compositor, com obras maravilhosas, Se Alguém Telefonar, e ainda deste CD nos enviado pelo Cícero Xavier da Supercap, também belíssimo arranjo Lírio Panicali, Lana Bittencourt, também dele, que é pianista, que era, aliás, pianista, arranjador e maestro, o Vicente Paiva, Olhos Verdes. Buscar a gente camarão, herói da Bahia. Castro Alves nos faz relembrar tempos da abolição, poeta da Bahia. Rui Barbosa, fogo triunfal, voz da raça e rei, gênio da Bahia. Neste canto natural, o que a baiana tem, graça da Bahia. Bahia tem contento, tem macumba, tem guamba. É mais Bahia, é no batuque, no samba. Foi na Bahia, nas igrejas todas de ouro, onde vale a morena um tesouro como nenhum, como nenhum, não pode haver. Mostrar ao mundo inteiro nosso samba brasileiro da Viverde. Bahia, oh, alegria, oh, no Brasil, pra mim telefonar não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar não voltou. Esta noite não quero ninguém, não escuto mentiras de amor. A promessa que vão me fazer, a melhor de cor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou, diga então que quem saiu recados não pediu nem deixou. Vá dizer, se quiser que subir, devo andar a vagar por aí. favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Se alguém, alguém que eu sei, pra me telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, me manda chamar, não vou. Novo perguntar onde estou. Diga então que quem saiu, recados não pediu nem deixou. Vá dizer se quiser que sumi. Devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar. Atende meu requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Então, da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. Beijo ardente perfumado, conservo o traço do pecado, os saborosos cavucados. Vem de uma remota batucada, essa cadência bem marcada que uma baiana tem. Seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Então, da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. Beijo ardente perfumado, conservo o traço do pecado, dos saborosos cavucar. É, gente, ouvinte, nosso site, o site da Rede USP de Rádio. Para que você nos acompanhe por este mundão afora, este www.usp.br/rádio USP. É, todo domingo havia banda no coreto do Jardim. Você está sintonizando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Amigo Cícero Xavier, muito obrigado pelos CDs a nós enviados. E nós ganhamos alguns deles. E nós queremos agora dedicar-lhe esta música que o senhor já havia solicitado a nós há vários e vários meses. Só agora conseguimos e lembramos da sua missiva. É o conjunto Farroupilha cantando em arranjo do Sidney Moraes, em adaptação para o nosso idioma do Espírito Santo, Papai Walt Disney. Que coisa maravilhosa! Ainda para ele, que nos enviou todos os CDs até agora enfocados, o senhor Cícero Xavier da Supercap, Noriel Vilela, que está na moda, Noriel Vilela, cantando este grande sucesso do seu repertório, do E. Rodrigues, Só o Homem. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Sussê compra um garrafa de marafo, marafo que eu vá dizer o nome. Meia-noite sussê na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sussê escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noto no fim chegando, sussê olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sussê, mas sussê não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sussê. Agora só o homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Sussê compra um garrafa de marafo, marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite isso na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sussê escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noturno vem chegando, sussê olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sussê tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sussê, mas sussê não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de banheiro seu, ele botou feitiço em sussê.